isso é carro de playboy. É no passinho debochado, a pisadinha debochada. Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não tomo jeito, até que paga meus boletos, urra. Se te incomoda, então desliga o celular. Mas pode até ser liso, mas gosta de luxar. Se não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado. É pra tocar no paredão, Cocobongo Produções. Falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não tomo jeito, até que paga meus boletos, urra. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar. Se não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado. É no bacinho do deboche, na pisadinha debochada.